Trip 5594, informação em curso hotel, Aracaju 190, copia? Autorizada Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolada 190, com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto destino. O controle em 119.35 e acena 5012 no transponder. Trip 5594, correto, no pátio 3, chama pronto, pushback, estacionamento. Confirma o POB? 03, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. E no ponto de espera da hotel, chame a torre em 1 ou 8.612 para o cruzamento. O Mike Juliette Romeu. Bom dia, informação em curso hotel, confirmando destino Parque de Pituaçu e Avenida Paralela. Autorizado, Salvador, Salvador, com sobrevoo de Parque Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés, decola da 107, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.612 e aciona 0.1.15 no transponder. Afirmativo, Pátio da Bata, 2 no POB, acionamento táxi decolagem agora com a torre, em 1.18.612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Salvador, bom dia, voo 9280, sim, te dá informação hotel, autorização, Recife. O voo 9280, bom dia, Recife 490, só um instantinho para a cópia número 2, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Trip 5594, no pátio 3, autorizado, reporta táxi. O Bravo que Luiz que está pronto, cópia Aracaju. Autorizado Aracaju, 1.000 pés, decolagem da 107, curva esquerda, via corredor forte. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.612 e aciona 0.1.16 no transponder. Correto, confirmando pátio 4.2 no POB. Afirmativa, acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 1.18.612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Voo 9280, pronto, cópia. Escuta, 9280. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whiskey 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1.19.35 e aciona 5014 no transponder. Voo 9280, 490, via Upper Whiskey 58, decola da 10 com curva esquerda, PUCA Aracaju, 3935 e transponder 5014. Correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento, voo 9280. Chama lá. Trip 55 no 4, táxi via parte principal, taxiway Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Golo 715, formação em curso Hotel Brasília 360, copia? Eu tenho pré-aprovado 360. 360, feita. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 119, decimal 35, e aciona 5001 no transponder. Aqui é autorizado para Brasília, nível 360, na Pesulu 17. Decola da pista 10, curva direita, cumpre o perfil da saída Arbor e após Lua e Mecla. Controle de saída 10935, transponder 5001, voo 1715. Correto, portão 2, chama pronto para o SPEC acionamento, gol no 715. Chamaremos pronto, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 97, portão 4 para pushback e acionamento, bom dia. Gol no 897, só um instantinho para iniciar no 04, temos uma aeronave a retaguarda, vai taxar até o ponto de espera, já encontra-se na taxa real. Positivo, está aguardando, boa noite, 897. Força aérea 2303 na escuta. Manda na Alfa. Paulo, bom dia, gol no 605. Gol no 605, táxi via Alfa e reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Em Alfa, chamando antes da Juliette. Vou vender. O Forçário 2303 já escuta, por favor. Afirmativo. Ingressa via pátio principal, via Juliette, contorna o pátio principal, após prossegue Índia e no ponto de espera transfere novamente a torre em 1 ou 8, decimal meia dúzia para ingresso e decolagem. 307. Fala, gol 1. 9-2-0, posição 8, pushback acionar. O gol 9-2-8-0, só um instantinho para iniciar, no 08, temos um Boeing da companhia que vai parquear até o 09, ok? Já encontra-se próximo, ataque seu Juliette. Vem, te aguarda. O gol no 897 na escuta. Prossiga. Acordando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Força Aérea Retaguarda, ingressando agora via Juliette, autorizado para o chuveiro de acionamento 04, reporta táxi. Oxe, você já passagem do Força Aérea autorizado no 897, coordenação. Gol no 605, ingressa Juliette, posição 09. Juliette 09, no 605. Gol 9280 na escuta. Primeiro. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da companhia no 09, autorizado para o chuveiro de acionamento no 8, chama táxi. Essa é a coordenação após a passagem do mesmo, chamará para o táxi do 9280. Lama Delta 3517, informação hotel. Santa 3517, informação hotel, confere. Brasília 380, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, via pêndulo 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 199.35 e acena 5016 no transponder. Sente Brasília, aprovado 380 pela Upper Wind, Upper Zulu, 17, decola da 10, curva direita, saída Arbor Elefa. 1935, controle acena 5016. Correto, portão 7, chama pronto para o chubé de ensinamento, então 3597. Chamará pronto, chama 3597. Total 9910, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Gol no 7-5, só um instantinho para iniciar. Temos um Boeing da companhia no 4, já finalizando. E um Boeing da companhia também no 08, finalizando. Vai taxiar a retaguarda, ok? Solo Salvador, gol 897 para o táxi. 159 a bordo, 6 horas, treinado Campinas. Gol no 897, táxi. Via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Ajuste padrão, 10 no 3, ponto de espera 18 meia, dúzia, o gol 897, bom dia. Afirmativo, aguardando apenas o push, gol no 7-5. Obrigado. Solo gol 9-2-8-0 para o 7, com 7-7 a bordo, 3 horas e 40, alternado Natal. Gol 9-2-8-0, táxi via pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-1-8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 102-6. Obrigado, bom dia e bom feriado. Gol no 7-5 na escuta. Na escuta. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado para o SPEC, reporta táxi. Reportação para a geral da companhia, está autorizado, vai chamar para o táxi. Papá November Oscar Romeu, bom dia, informação em curso hotel para Morro de São Paulo, pronto cópia. Autorizado, Morro de São Paulo, nome o pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 1,9,35, a torre em 1,8,6 dúzia e aciona 0133 no transfondo. Correto, confirmando pátio 5 e o POB. 02. November Oscar Romeo na escuta do solo. Afirmativo, 02 no POB e encontra-se no pátio 5. Afirmativo, para acionamento, táxi decolagem agora com a torre em 1,8,6 dúzia, o ajuste no 0,3, um bom voo, November Oscar Romeo. Venta 070 graus com 0,6 dúzia de nós, está autorizada a decolagem na 1,0. Decolagem, do tráfego, voo no 897. A bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com o fim. Gol no 715, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1,18,6 dúzia, um ajuste no 0,3, um bom voo. Recomi 13, autorizado via Indy Alpha, ponto de espera 108,6, torre, obrigado, uma ótima passagem. No 5, a companhia está chamando, ok? É, obrigado. Invisível 360, pega da El. 360 da El, boa noite, 97. Da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o Pesolo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1,9,35 e aciona 5023 no transponder. Autorizado 310. Correto, portão 1,0, chama pronto para o pushback acionamento, então 3153. 280, decolou 07, controle em 1935. Bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Bom feriado, 9280. Voo 605, bom dia, informação em curso hotel, Galeão 360, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5003 no transponder. Autorizado Galeão nível 360, decola da segunda pista mesmo com curva direita, da Eolinda Brinde, após 71.9, no controle 0.03, eu responder o voo 190. Está confirmando a frequência do controle 119.35, 35, ok? Ok, 19.35, obrigado. Portal 9, chama pronto para o pushback assinamento, com o nome 05. Salvador, bom dia, tá 3890, informação hotel, autorização Recife, nível 330. Tá 3890, informação hotel, confere, autorizado Recife, nível 330, via Permisk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5025 no transponder. Recife aprovado, 330, Permisk 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1935, controle Salvador, transponda 5025, tá 3890. Correto, portão 5, chama pronto para o pushback assinamento, tá 3890. A gente vai chamar.